É isso daí. Então, agora transmitindo aqui da rádio, né? E agora há pouco transmitindo da rádio e da torre da rádio para convidar a participação dos ouvintes para um novo programa. E a gente vai começar esse programa aqui e vamos construí-lo junto. Então, aqui a gente inicia o piloto do que vamos chamar de Fala Comigo e Fala Comigo, Vila Anglo-Brasileira. Eu estou aqui, sou Caco Guirado, estou à disposição de quem quiser entrar em contato agora, ao vivo, conectar com a Rádio TV Mundo Novo e bater um papo para a gente falar de qualquer assunto. Estou aqui como um ouvinte, como um observador, um provocador nesse programa que iniciamos hoje e é um piloto. A gente precisa construir esse programa. A gente precisa construir essa relação de conexão entre a rádio e o bairro, para que o bairro se aproprie da rádio e participe da construção das programações, sugestões de coisas que a gente ainda não está pensando ou não tem pernas para fazer. Há uma rádio inteira e uma televisão inteira para ser construída e a ideia é que isso seja um projeto da comunidade e do bairro da Vila Anglo, bairro Santa Cecília, Pompeia, Vila Madalena, todo aqui o entorno, para participar nessa construção de um bairro mais cidadão. Até vou ler um texto aqui agora, que é um texto que a gente está escrevendo para colocar no site, para definir um pouco a Rádio e TV Mundo Novo. Então, o texto começa assim: a Rádio e TV Mundo Novo. Então, acho que antes de eu começar a ler o texto, eu vou pedir para vocês anotarem de novo o telefone, para vocês ligarem para cá. Então, se você tiver com vontade, tiver com vergonha, eu estou aqui na mesma situação. Eu estou fazendo isso, não sou radialista, não sou locutor, eu sou um agente cultural e, como alguns sabem, eu sou aqui parte da construção do Condô Cultural e estamos aqui ainda em período de quarentena, isolamento, né? Uma quarentena que já dura meses, 7, 8 meses. E por esse motivo estou eu me dispondo e me propondo a receber os moradores do bairro com intenções, com sugestões, com críticas e ajudar a construir. Então, se você tem algum interesse, mesmo que seja só de ouvir música, de ligar para a gente, pedir uma música, oferecer uma música para alguém, relembrar algum momento, mandar uma mensagem, conectar, ligar diretamente, como nesse caso, no nosso piloto aqui do Fala Comigo, ligue e a gente vai conversar ao vivo aqui para começar a nos conhecer e tentar construir essa rádio juntos. A ideia da rádio é uma rádio antiga, então vou ler o texto para parar de enrolar aqui e improvisar. E vocês tomem coragem aí, liguem para cá para a gente conversar e bater um papo sobre qualquer coisa que vocês queiram conversar. Principalmente sobre o bairro da Vila Anglo-Brasileira, esse local que a gente vive, que é peculiar. Então, o microfone está aberto, o telefone está conectado para você ligar e falar o que você quiser falar sobre o bairro. Sobre lixo, sobre entulho, sobre ratos, sobre torres, sobre escadões, sobre transporte público, saúde, política. Os assuntos mais diversos, a gente vai ter, então, essa possibilidade dentro do Fala Comigo. Então, sem enrolar mais, vou falar o texto aqui agora. A Rádio TV Mundo Novo faz parte de uma ideia antiga que, em 2020, quando o Condô comemora 10 anos de existência, se transforma na nossa meta e desafio. Pensamos que seria importante, nesse momento difícil que atravessamos com a pandemia mundial do Covid-19, repensar nossos modos de vida, a forma como nos comunicamos uns com os outros, como vemos os nossos vizinhos. Gostaríamos de pensar em como construir uma comunidade plural e cidadã, no contexto pós-pandêmico, ou pandêmico, porque vai demorar para ser pós, né? E para a vida. Com produção e transmissão de conteúdo informativo, cultural, educacional, social e político, nosso propósito é que a Rádio TV Mundo Novo seja uma forma de comunicação de arte e cultura, com foco no bairro da Vila Anglo-Brasileira. Estamos buscando inspiração e base nos conceitos de troca de saberes, promoção de encontros e participação comunitária para que essa proposta tome corpo e possa voar pelas ondas do bairro. O desenvolvimento da Rádio TV Mundo Novo tem como base primordial as tecnologias colaborativas, livres e seguras, e por esse motivo, estar hospedada no site do Condô Cultural e não nas redes sociais é para nós uma importante conquista. Para isso, contamos com as parcerias do Instituto Goethe, Código Sur e WP Stream, assim como de amigos e parceiros nestes primeiros passos para a criação da programação. O nome Rádio TV Mundo Novo é inspirado em uma de nossas ruas, que faz referência direta ao bairro e associativa com os moradores. Seguimos ainda em fase de teste e em caráter experimental na implantação desta rede de comunicação e estamos abertos às trocas e novas propostas de programação e incentivos, inclusive. Escute, assista, faça parte. Entre em contato conosco. Rádio tv@condo.org.br. Telefone 998-247-909. Repetindo, 998-247-909. Então, gente, é isso daí. Esse é o textinho que a gente está preparando. Eu acho que ele está bem já construído, mas sempre há o que melhorar. E então, isso vai constar no site, para que as pessoas que entrarem pela primeira vez tenham um pouco de informação sobre o que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo aqui? Estamos fazendo uma rádio e televisão em tempo de pandemia. Então, com o advento, né, da pandemia, o Condô Cultural, que é uma OCIP e que esse ano completa 10 anos, o Condô Cultural perdeu a sua conexão com os artistas que residiam aqui no espaço e ocupavam as salas desse antigo hospital, como todos os moradores aqui da região sabem, que o Condô era um antigo hospital, antes foi uma escola, e eram sobrados, e é um prédio com quase 100 anos ou mais de 100 anos de idade, enquanto a Pompeia e a Vila Anglo era só morro, mata e com algumas pequenas casas. Então, nesse tempo de pandemia, em que os artistas também perderam seus apoios e os projetos, né, e contratos para atuar, porque tudo foi interrompido, também ficou difícil para que eles se mantivessem dentro do espaço e conseguissem arcar com a colaboração mensal, e que é o que sustentava o espaço até então. A gente não recebe incentivo público de nenhuma parte, a não ser quando montamos projetos, isso é bem pontual. E no caso agora da Rádio TV, a gente tem também um incentivo pontual com o Instituto Goethe. E em tempo de pandemia, como não podemos mais estar nesse lugar de criar, de experimentar, de nos encontrarmos, de produzir arte, cultura, música, dança, teatro e tudo que a gente possa imaginar. E nós aqui no Condô entendemos o fazer artístico, que ele está em tudo, né? Quem cozinha está fazendo arte, quem limpa está fazendo arte, quem planta está fazendo arte, e quem faz também uma rádio e uma televisão está fazendo arte. E nossa, cara, que arte! Quantas coisas são necessárias para colocar no fundo, para que tudo aconteça direitinho e para que vocês nos ouçam, para que vocês consigam sentir essa tranquilidade, a estabilidade. Quem acompanha a rádio desde o início sabe das dificuldades de manter uma estabilidade de conexão, e agora a gente consegue isso através de plataformas colaborativas, de parceiros que estão apoiando o projeto nesse instante, né, da Rádio TV. E a Rádio TV tem esse intuito, né, essa intenção de ser uma rádio comunitária. Então ela começa aqui dentro do Condô, porque temos um estúdio aqui de áudio, né, com uma técnica e uma sala de gravação, onde era o antigo centro cirúrgico, de onde falo com vocês agora, e que a gente conseguiu preservá-la até esse momento, e ainda permanecem os azulejos, olho cirúrgico, e tão breve a gente possa transmitir a televisão com mais frequência como a rádio, vocês conseguirão perceber isso. E muito improviso e muita dedicação. Hoje somos diretamente ligados ao projeto e nesse desenvolvimento cotidiano somos em 5 pessoas, né, que estamos aqui à frente dessa construção, mas temos diversos colaboradores, diversos amigos, parceiros que produzem ou aqui dentro mesmo, ou produzem em suas casas e mandam para a gente, como Você Tem Fome de Quê, né, com a Ariela, e o Três Orelhas com o Evaldo, e agora a Rádio Urimirim. E estamos abertos para receber propostas de programas que não existem, propostas de apresentação de artistas que moram aqui no bairro, pessoas que produzem arte de alguma maneira, música, dança, teatro e todas as formas de manifestação, de expressão, para que conectem e tragam suas propostas e a gente conseguir desenvolver isso juntos. Somos poucos agora e a pandemia nos limita um pouco, mas o que também nos permite trabalhar toda essa parte técnica, né, essa produção técnica, o desenvolvimento, para ter uma transmissão segura e estável. E o que nos é mais precioso é desse trabalho todo estar inserido na nossa página do Condô, né? Então, tudo que a gente está fazendo não está nas redes sociais, não está no Instagram, no YouTube, no Facebook ou qualquer outra plataforma, e senão na nossa plataforma, que é o site do Condô, condô.org.br/rádio ao vivo. Passa para a galera, comunica, espalha para todo mundo. Precisamos ganhar força e sentido para a gente estar sendo muito prazeroso construir, apesar de todo o trabalho, construir isso que a gente sabe que é mais uma provocação, e conectar com as pessoas do bairro com as habilidades para a construção de um conteúdo de programas de rádio e televisão educativos, sociais, políticos, culturais, e que a gente possa fazer disso a nossa comunicação, a comunicação do bairro da Vila Anglo-Brasileira. Então o Max está me chamando aqui agora. Até o momento eu não recebi nenhum recado. A gente sabe que são poucas pessoas a nos ouvir, e a gente espera construir, né, criar essa formação de público, e contamos com cada um que ouve, cada um que nesse momento ouve um pouquinho a rádio, poderia lembrar de um vizinho, de um conhecido, de alguém que mora por aqui, e falar, meu, quando é que tá lá agora? Vamos falar com o Caco. O programa é o Fala Comigo. Fala Comigo, Vila Anglo. Ô, Max, tem uma musiquinha pra gente soltar? Porque senão eu perco a voz aqui, eu tô com a garganta seca. Assim, tô me preservando, tá todo mundo festejando, tomando uma cervejinha em suas casas, comendo um churrasquinho, ou descansando do almoço, e eu tô aqui com a garganta seca. Toque qualquer música. Ó, vocês podem ligar se você tá com vergonha, não quer participar, não quer se expor, eu não falo o seu nome, mas você pode pedir uma música, por exemplo. A gente sabe que aos domingos, sábados e domingos, aqui na Vila Anglo, a gente tem uma profusão de sons, e sons muito legais. Todos os sons eu acho muito legais, eu adoro música. Então, hoje a gente já ouviu Barry White, Cyndi Lauper, Belchior. Meu, tem umas seleções massas. E o que seria legal? Essas pessoas que estão aí, que tocam e botam o seu som alto aí, conectar na rádio, colocar o seu som alto pela rádio. Então mande para cá, mande uma playlist, mande uma música, mande sugestões de programa, mande a gente ficar quieto, mande o que você quiser, e a gente está aqui para te ouvir. E fala comigo, Vila Anglo. Vamos ouvir uma música agora. Max preparou alguma coisa e eu vou identificar aqui sem saber o que é, e já volto com vocês. Já deu. Olha o monitor. Olha o monitor, galera. Segura, segura, segura. Quando o inverno chegar, que delícia de voz. Eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. É isso daí, deixa tocando, Max. Pode deixar no fundo, é aí. Massa. Tim Maia é sempre um som. Tô aí no ar, Max, fala comigo, tô no ar. Gente, eu tô aqui com o telefone ligado. Mazu. Gente, o telefone é 998-247-909. Eu tô esperando pela primeira gravação. Isso tudo vai ficar gravado e vai subir pro ar no site do Condô logo. A gente não sabe, pode demorar uns 2-3 dias, assim, porque somos poucos. Aliás, fiquem ligados, assim. Quem for de tecnologia e quiser colar, A gente tem muita necessidade de conhecimento. Então, se tiver a fim de trocar saberes, conhece de tecnologia, tecnologia da informação, eletrônica, tudo que você imaginar, programação, desenvolvimento de site, vamos conectar e transformar tudo em programas, em cursos e mostrar para quem quiser saber como construir uma rádio, uma TV, como brincar com as tecnologias, como aproveitar o seu melhor desempenho. E eu tô aqui esperando para responder aqui. Ó, tem recados aqui? Tem os recados aqui, deixa eu ver. Eu tô falando aí, mas não sei o que. Deixa eu entrar aqui. Max, quando eu paro de falar, se você quiser subir um pouquinho o Tim Maia. Uma lua me ilumina com a clareza e o brilho do cristal. Transando as cores dessa vida, vou colorindo a alegria de chegar. Eu vou chamar de novo aqui. Tô no ar? Abaixa aí, Max. Vou intimar. Alguém mandou um recado e apagou o recado. Isso foi medo? Foi vergonha? O que, que é isso? Sil Nogueira? Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Ó. Ela tá mandando por outro lugar. Né? Não Sil Bonita. O vozeirão que tem a Sil Nogueira. Fora ser uma pessoa linda, querida, maravilhosa. Vamos ver aqui. Caco Bonito, oi. Um pedido de música aqui. Horizonte, da tribo de Gonzaga. Toca pra mim. Beijo no Sei Max. Sil, um beijo enorme. Pode ter certeza que vamos tocar para você aí o seu pedido da tribo de Gonzaga. Horizonte, que tá na mão, tá no gatilho. Fala comigo, Vila Anglo! Passo pra depois. Um outro dia, outra história pra contar. O cansaço é senhor. Me apego à ideia de estar em vão. Traço linhas, arremato outros nós. Melodias, verso novas intenções. Esquecer a estranha vontade de não sonhar. Depois, um outro dia, outra história pra contar. O cansaço é senhor, e apego à ideia de estar em vão. E traço linhas, arremato outros nós. Melodias, verso novas intenções. Procurando esquecer a estranha vontade de não sonhar. Que me dera agora eu tivesse a viola. Construção. Setor, isso daí. Pedido da Silvia atendido. E continuamos aqui, esperando uma ligação. É, foi sugerido para a gente ligar para alguém, mas eu não vou ligar para alguém. E o programa vai ter esse caráter de que ele recebe as ligações. Fala comigo! Liga para cá! E eu vou falar com você. 998-247-909. Se você tem um comércio, quer anunciar o seu comércio, se você faz alguma coisa em casa, produz algum tipo de produto e quer comercializá-lo, use a Rádio TV Mundo Novo. Liga aqui para mim, fala comigo. Se você quer falar de política, quer falar de meio ambiente, quer falar de... Fala comigo, liga pra cá, vamos conversar sobre as ruas do bairro, vamos falar sobre lixo, catadores de lixo, o pessoal da ANEEL que tá passando por aí, fazendo de conta que tá cuidando, agora em tempo de eleição, não sei se todo mundo percebe, mas eles começam a mexer nas ruas, começam a mexer na rede elétrica, e a Sabesp mexe nos esgotos e na água, tudo começa a aparecer. Até a época da eleição não tem nada disso. Então é um dos tópicos, é um dos assuntos que a gente pode falar aqui, é a política pública. Independente de quem é o governante, né, o prefeito, o governador, o presidente da república, o senador, o deputado federal, deputado estadual, o vereador, a gente tem que conversar e entender como cobrar dessas pessoas, porque elas usam o nosso dinheiro, né? Você que está aí me ouvindo, você trabalha e recebe o seu salário através de carteira registrada, você sabe que mais de 50% de tudo que você ganha fica com o governo. Então a minha pergunta, a minha provocação nesse primeiro programa, né, no piloto, a gente não tem nem trilha do programa, mas a gente tem que arrumar uma trilhazinha aí, fazer uma trilha para esse programa. Então a minha primeira provocação é isso, assim... Entra governo e sai governo. Entra prefeito, sai prefeito. Entra governador, sai governador. Entra presidente, sai presidente. E assim, de direita, de esquerda, de centro. E um pouco antes disso a gente tinha os militares que não precisavam dar satisfação para ninguém. Mas assim, entra um e sai outro. E até hoje, nenhum deles olhou para as contas, né? Quanto que o Brasil arrecada? E quanto que o Brasil paga de dívida? Por que que será que nenhum político até hoje foi capaz de olhar para a dívida pública, olhar para todos os títulos emitidos da dívida pública, trazer isso à tona e dizer, né, numa auditoria muito limpa e isenta, feita não só por uma empresa, mas por mais de uma empresa e com uma transparência para que todos saibam o que está acontecendo, fazer uma limpa na dívida pública. Então, e a gente entender por que tais títulos foram emitidos, quem emitiu, com a autorização de quem foi emitido e quem está recebendo. Só para deixar vocês um pouco mais curiosos, né, por isso, por essa ação de fazer uma auditoria na dívida pública, há alguns anos a Grécia, né, que é um país também de longa história, né, fez uma auditoria na dívida pública. E, pasmem todos, quase 50% da dívida da Grécia era fraudulenta. Então é o dinheiro que a gente não vê, que nós pagamos e que vai para o esgoto. Para o esgoto não, vai para o bolso dos políticos. De todos os políticos, as pessoas que estão atuando hoje nesse cenário, sem dúvida nenhuma, uma pequena parte, um pequeno percentual é passível de se entender que não participa desse tipo de negociata. Né? Negociata é aquela reunião de negócios em que você não é convidado a participar. Negociata ela é feita pelos poderosos. Né? Então, se a gente fizer hoje uma auditoria pública na dívida pública né, do Tesouro Nacional, que é a nossa dívida, a dívida do povo brasileiro, a dívida do país, se a gente fizer uma auditoria, os especialistas estimam que mais de 80% da dívida é fraudulenta. E se fizer ainda uma pesquisa, né, uma auditoria retroativa, a gente não vai ter aonde prender tantos ladrões. Então vamos prestar atenção nisso, a gente vai voltar agora, logo mais, né? E a gente sempre fica voltando nessa coisa de quem fala mais bonito, de quem vem com o melhor discurso. E essas pessoas estão aí há muito tempo. Se não elas, os pais, os tios, os parentes, porque tudo está muito armado e é uma construção, né? A vida política, e que passa de pai para filho. Então a gente precisava prestar um pouco mais atenção para isso, refrescar um pouco a política, os mandatos, olhar para pessoas mais simples, mais próximas e que tenham coerência no falar. Não nas palhaçadas, como eleger artistas e palhaços a cargos públicos. Né? Essa tiração de sarro precisa ser posta um pouco de lado e a gente precisa levar um pouco mais a sério o votar, né? O eleger alguém que vá representar de fato a gente na organização e na administração pública. E aí, cansei de falar um pouco, já fico com a boca seca mesmo. Esse é o Fala Comigo, gente. Vocês não estão ligados. Essa é a primeira edição, esse é o programa piloto. E eu estou aqui esperando uma ligação, a primeira ligação do Fala Comigo. Vou insistir hoje, semana que vem. Vou esperar que alguém ligue, que seja o primeiro convidado a ligar e a conversar comigo aqui ao vivo pela Rádio TV Mundo Novo. Estamos aqui diretamente hoje dos estúdios do Condô Cultural na Rua Mundo Novo 342. E em breve, espero que em pouco tempo, a gente consiga colocar a rádio num domicílio próprio, né? numa instalação própria, que a gente consiga alugar, emprestar, comprar, não sei como, fazer alguma coisa e ter um espaço para que a rádio ganhe total independência e liberdade. A ideia da rádio é de ser uma rádio livre, um espaço livre. A gente está aberto para todos e para todas e queremos ouvir a todos e a todas sugestões, críticas. Então não se preocupe em ligar e pensar que você não tem informação ou que você não vai ter acesso à Rádio TV Mundo Novo. Ela está aberta para quem quiser participar e ajudar a construí-la. Então ligue para a gente, ligue aqui para mim, para o Fala Comigo, que é o 998-247-909. Estou esperando a sua ligação no 998-247-909. Agora eu vou aqui perturbar o meu grande companheiro para ver se ele tem alguma coisa na agulha para a gente então parar de ouvir a minha voz chata enquanto eu espero alguém me ligar e a gente ouça alguma coisa. Solta lá, Max! Fala comigo! Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Tá comigo de novo. Fala comigo. Fala comigo, Vila Anglo. Eu queria falar com um morador. Pelo menos um. Começar por um dos moradores da Vila Anglo. E vou estar aqui semana que vem. Eu acho que em horário diferente. Hoje a gente começou às 16 horas. Semana que vem a gente vai inverter com a programação com a Rádio de Mirim. Que é a rádio da Escolinha Orimirim. E que massa, a gente tem muita conexão com muitos amigos, e isso possibilita que hoje a gente tenha conseguido fazer uma grade de programação das 11 horas da manhã, acho que um pouco mais cedo a gente entrou com a torre no ar, e vamos até as 10 da noite com o programa Três Orelhas na Estrada, feito pelo meu grande amigo, compadre Evaldo Luna, técnico de PA, produtor musical, produtor de vários artistas importantes, Zeca Baleiro, e já trabalhou com muita gente, ele mesmo já contou aqui pra gente, mas pra quem não ouviu, então tem esse programa que é o Três Orelhas na Estrada. Evaldo toca as músicas que ele gravou durante os shows que ele fez, né, desde os anos 80, início dos anos 80, e até hoje, e que ele gravou em cassete, gravou em MD, CD, DAT primeiro, depois CD, e agora nas mídias digitais. Então é uma coletânea de vários shows importantíssimos e significativos na história da música, a música no Brasil, né, porque tem shows internacionais também. Então a gente vai até as 10 horas com o Três Orelhas na Estrada. Antes disso, a gente tem os Ao Vivos, que é o primeiro programa construído pela Rádio TV, e que já está na sua 15ª edição. É isso, Max? Me corrija. Essa é a 15ª, ou 16ª, ou a 14ª, mas estamos aí, batendo aí no 15º. Na 15ª edição de Aos Vivos. E a gente conseguiu já montar isso, e vou repetir para você várias vezes, para vocês que estão aí ouvindo. Isso é algo que a gente está construindo a partir da condição do coronavírus, né? Da pandemia, e que a gente ainda permanece em isolamento, tomando todos os cuidados, não se expondo. Quando a gente sai, a gente sai de máscara, face shield, né, o protetor facial, e sempre tomando cuidado para não colocar a mão na boca, não colocar a mão na máscara, lavar sempre as mãos, E toma todos os cuidados, porque o vírus continua aí. Já são mais de 150 mil pessoas mortas, e o que a gente não pode esquecer, 150 mil pessoas mortas é muita gente, é muita gente. E a cada dia morrem mais pessoas com o coronavírus. Então, por mais que as coisas pareçam estar voltando ao normal e que algumas pessoas ainda se sintam obrigadas a usar máscara, é preciso criar um pouco mais de consciência, não só por você, mas como pelos seus familiares, pelos seus amigos, por todos. Se nós tivéssemos ficado isolados um pouco mais de tempo, a gente teria reduzido muito mais essa mortandade. E esse é o número oficial, porque a gente sabe que o número não oficial é muito maior que isso. E a gente acredita que mais de 200 mil pessoas tenham já vindo a óbito em função do coronavírus. Ontem a gente falou com Israel, e para vocês terem uma ideia, a população do bairro de Heliópolis, né? O Israel trabalha lá na rádio como coordenador da Rádio Heliópolis, uma rádio importantíssima. E então a gente fez uma entrevista com ele no encontro programado pela televisão, né, da Rádio TV Mundo Novo. E ele estava comentando que a população do Heliópolis é de 200 mil pessoas. Então é pensar que essas pessoas morreram todas nesses meses que a gente está de pandemia. E que, sem sombra de dúvida, atitudes poderiam ter sido tomadas para reverter isso, e que, por mais que você não tenha sofrido próximo de você nenhuma perda, e muitas pessoas estão sofrendo isso agora, em função da pandemia. E todas as consequências, né? Com médicos, hospitais, tantos hospitais, camas, leitos cirúrgicos apareceram de uma hora para outra. É impressionante, né? Como o dinheiro aparece, como os hospitais, numa precariedade intensa durante toda a vida. Aí surge uma pandemia, as pessoas conseguem se mobilizar para construir, então, vários hospitais para cuidar especificamente do coronavírus, né? Mas e o dia a dia, né? E os hospitais, que o Sorocabano, que estava fechado até pouco tempo, e ainda que falta abrir outras partes da estrutura do prédio para que ele possa atender mais pessoas, e vários outros hospitais. Então, é impressionante o descaso com o que é público, né? Porque o discurso de todos os políticos, tanto na entrada quanto na permanência, né, no governo, é de que há corrupção e de que é preciso fazer alguma coisa, mas o que eles demonstram em todos os seus atos é a total incapacidade de governança, de governabilidade e administrativa. Quando um político se propõe a privatizar, a fazer concessões do que é público para a empresa, então, de duas uma, é um tiro no pé, porque de duas uma, ou ele está sendo incompetente, porque como administrador público ele não consegue administrar aquilo, então passa para uma empresa, ou ele está passando para uma empresa porque ele vai obter lucro na forma de corrupção, porque ele vai se dar como vantagem à empresa vencedora, e ele fará parte disso. Isso faz parte da nossa história. Isso não é uma coisa nova, não é desse governo, nem do governo anterior, nem do outro, nem do outro. Faz parte da história política e da construção política de nosso país. É uma vergonha, todo mundo fala, todo mundo critica, mas nós, as pessoas mais interessadas, a população, o cidadão de bem, justo, que trabalha e que eu tenho para mim que o povo brasileiro é um povo muito trabalhador. Se você pensar em meia dúzia de vagabundos e de políticos que não fazem merda nenhuma, você vê todo o resto de uma população, de um povo trabalhador, que acorda cedo, acorda de madrugada e está na roça, está nas fábricas, está na linha de produção, está nas indústrias, está no mercado, está nas operações de serviço, está nos trabalhos autônomos. Então, falar que o povo brasileiro é um povo preguiçoso, vagabundo e que não merece estar bem ou viajar de avião ou ter um bom ensino, uma boa formação, boa informação, acesso a produtos de qualidade e que durem, né? Não produtos fakes e que quebram e que, desculpe ter usado essa palavra, mas produtos frágeis que quebram, que duram pouco tempo, que são impróprios e tudo mais que a gente usa. Então, sigo aqui falando um pouco dessa bobagem e encerrando aqui o primeiro programa Fala Comigo. Então, sábado que vem, a partir das 15h, vou estar aqui novamente para conversar com o bairro da Vila Anglo-Brasileira. Quero falar com as pessoas, quero ouvir as pessoas, quero provocar as pessoas e quero estar aqui como um ouvinte, como um observador, para que a gente entenda como podemos utilizar esse veículo de comunicação, criar uma rede de comunicação, pensar em jornalistas, profissionais da área de jornalismo, repórteres, fotógrafos, como que é a expressão, cinematográficos, repórteres cinematográficos, gente, tudo. Imaginem toda uma estrutura de rádio e televisão. Então, se você tem alguma afinidade com rádio e televisão, é músico, é artista, é técnico, tem interesse, não conhece nada e tem vontade de aprender, de entender e de participar, esteja à vontade para conectar com a gente. Os nossos telefones são o 998-247-909, o telefone fixo do Condô é o 4304-4121, 998-247-909 e o 4304-4121. E o site do Condô, que ainda está em organização para que ele funcione bem, porque ele ainda mantém a rádio e TV Mundo Novo no ar. Então agora deixo com vocês uma seleção de músicas, respiros poéticos, Max vai fazer algumas coisas. Um grande abraço, espero vocês sábado que vem para o segundo capítulo, episódio da série Fala Comigo! Fala Comigo, Vila Anglo! Um grande abraço e até mais. Aqui, Caco Guirado. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV.